Chile, Mano 42, autorizado ali, área decolar, pista no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Área decolar, pista no zero, vento no 42. Ano 4-2, decola o Zuno 4, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado. Controle Salvador, Oxané, Mano 4-2, decolou, não estou escuta. O Mel no 4-2 da Oxané, contato radar, sobe pro 350, saída PUCA. 350, PUCA. O trip 5491 desce para 3.000 pés. 3.000 pés, apoio de número, trip 5491. Oceano 33. Controle Salvador, muito boa tarde. Gol no 648, quem está vindo? O gol no 648, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060, de chegada Mari. 060 na Mari, gol no 648. Rodeológica, condições visuais, frequência livre. Solo Salvador, muito boa tarde, azul 4065, paciente da Vitor, 340 Campinas, tá pronto, cópia. 4462 da azul, diante da última informação. O azul 4462, funciona a identificação, desce para o nível de voo 050, direto do Tuna direto 050, 4462. Autorizado, Campinas, nível 340, via Peso Luno 6, decola 10, curva à direita, saída da EOLE da Bridge, controle opera em 1208, aciona 5165, corteja. O azul 4065, autorizado Campinas, 340, via Upper Zulu no meia, decolando a 1-0 com curva direita, da El Leda Bridge. Controle em 120 decimal 8 e o código 5165, azul 4065. Correto, quando pronto, sumir por feedback, acionamento no 03. Chamaremos no 03, o azul 4065. 491, desce para 2000 pés, o ajuste ano 012, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés. 012 reportará estabilizado o trip 54 9 ano. Chamo Centro Recife, 12545, Aterno 12085. 5, 2595, obrigado. O azul 4462 desce para 2000 pés, ajustando 012, está autorizado em LS, reporte estabilizado. Ok, 2000 na 012, gente, grato. Vai reportar. Controle Salvador, boa tarde, Oceané 6314, descendo até o nível 150, centro da Victor. Oceané 6314, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060, chegada mais. Descendo ao 060, chegada a Mário, Xané 6314. O gol no 648, desce para o 050. 050, gol no 648. Utilizado no localizador, 3P549. 5491, completa a final LS, chama a torre 1 no 86. 86, muito obrigado. Salvador, muito boa tarde. 35491. 35491, tem um autorizado pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste no 012. Autorizado pouso, 35491. Salvador, Salvador, a 1000 pés, pelo corredor Axé, pistão no 7, curva à direita. Controle 120, decimal 8, transponder 0171. Vamos fazer a bordo, por favor. Gente, estacionamento em torre 118, decimal 6. Voo no 648, desça 3000 pés, ajuste 1012. 3012, voo no 648. Boa tarde, o voo 1396, formação Vitor. 396, boa tarde, acione a identificação, desça nível 050, vigilância, chegada amarela. Chegada amarela, 050, voo 096. 065 na 3. Confirma do 4089? Negativo, 4065 na posição 3. Ciência, autorizado, pushback acionamento, chama o tanto para táxi, voo 4065. Autorizado, puxa sonar, chamar ao táxi, 4065. O acionamento, reporte para o táxi. 5491, taxiway Alfa. 5491, boa tarde, autorizado táxi Alfa, quilo, parte 3, posição 05. Alfa, quilo, parte 3, posição 5, 5491. Autorizado, 4461. Volume 648, pista 2000, autorizado final do ILS X-Way para a pista 10, reporte localização. 2000, chamará estabilizado do ILS X-Way, 1648. Numeral, está autorizado para seguir o táxi, reporte para ingresso pista 17. Reportará para ingresso na 197, sendo numeral. Comodoro, Chané 6203, posicionar o portão 7, por favor. Confirme, então 3155. Negativo, Chané 6213. Chané 6213, aguarde cópia. Copiou, senhora. 5143 ao transponder, 360 para o Rio de Janeiro. O solo copiou 6213? Passando 6213, aguarde cópia. Informando, nós já copiamos o 360 para o Rio de Janeiro, acionar transponder 5143. E a 213 confirmando, é pro PUSH? Afirmo, pro PUSH, no portão 7. Autorizado, PUSH é pro TAX. Chamada pro TAX, obrigado, senhor. Salvador, o Oxanel 6321, uma boa tarde. Consigo, Oxanel 6321. Quando é possível, nossa autorização, Brasília. Tem sua informação, a Vita vai de cópia. Paciente da Vita. CF, o campo aviso, voo no 648. No 648, complete com a torre 118, decimal 612, com pouso. 186, voo no 648, obrigado. Autorizado, continuando ILS, Oxané 6314. Autorizado, até 2000 pés, ajuste de 12, autorizado a final do ILS, reposto estabilizado, Oxané 6314. Continuando a descida até 2000 pés, com 1012, vai reportar estabilizado no ILS, Oxanel 6314. Azul 4462, solos 30, direita 1219. 219. Salvador, boa tarde, voo no 648. 648, boa tarde, continue a aproximação. Tem livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 8 nós. Livre pouso, pista 10, voo no 4. Para o táxi azul 4065, alterna Ribeirão Preto, 4,40 de autonomia e 127 a bordo. 4396 na proa de Tuna, descendo 2000 pés, ajuste 1012. Ponte decimal 6, ajuste altimetro no 0,12. Aqui ajustado no 02, 1012. Está livre o táxi via Índia, quando lá chama a torre 118. Azul 4065. Pro táxi, Oxané 6213, nós somos 116 a bordo, 116. Nós temos 3,40 de autonomia, alternamos Guarulhos. 62113, autorizado a taxa via Pátio Índio, no ponto de espera, semi-torre 118, decimal 6. Ajuste altímetro no 012. Via Pátio Índio, no ponto de espera, 186, está livre o táxi. Chané 62113, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, se aproximando do ponto de espera, tá pronto. Azul 4065, observa o pouso do Boeing da Gol após o mesmo, a Lima tem pista 10. Ok, observando o pouso do Boeing da Gol após o mesmo, a linha mantém 10, 4065. Estimular, Júlio 4462, após a passagem da aeronave da Avianca, autorizada a ingressar na Juliette, posição 03. Após a Avianca, paciente. Observado, vai ser o box 8 pra gente? Observado 4462, a posição de parada, por favor. Azul 4462, a entrada vai ser 03, portão 03. Ah, 03, obrigado. Está estabilizado no localizador, chamé 6314. Chamé 6314, complete LS, chame torre 1186, bom pouso. 186, chamé 6314, boa tarde. Boa tarde. 1-6-4-8, salas 33, direita 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9, boa. Torre Salvador, boa tarde, Oxanel 6-3-1-4, estabilizado em ILS, pista no zero. 6-3-1-4, boa tarde, continue, reporte externo. Vai reportar o externo, Oxanel 6-3-1-4. Azul 4065, vento 1-3-0 graus, 9 nós, livre decolagem 1-0. Livre decolagem 1-0, Azul 4065. Um, escute a informação, Victor. Apoie e chame para a cópia. Boa tarde, o CNR 6213, mantenha um ponto de espera, aguardando. Aguardo. Ponto 396, autorizado final do ILS, foi reporte estabilizado, localizador. Autorizado, Aquway, da 1-0, chamado localizador, 1-3-9-6. Lefa, decola pista 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5-4-9-7, controle em 1-2-0, decimal 8. 3-2-0, Brasília atualizado, via Zulu 1-7. Arbore, Lefa, é a saída, decola da 1-0, primeira à direita. 5-4-9-7, 1-2-0-8. 4-0-6-5, decolou os 3-5, com controle na frequência 1-2-0-8. Ah. 065 da Azul, confirmando o controle 1208. Táxi via Alfa, ingressa Juliette, posição, posição portão número 1, pátio 1. E ingressa na Juliette para o 1, o gol no 648. 4065, boa tarde, contato radar para 340, saída da Delta. Para 340, saída da Delta. Possível para Azul 4065 a proa de Leda? Autorizado da EL, 4065. Já da EL. Pouso da aeronave da companhia, linha Mantena 10162, ano 3. Sim, vou esperar a turbulência do Airbus da, na aproximação da 1-0. Informa o vento 1-2-0 graus 8 nós, sem livre decolagem em pista 1-7. Sim, sem turbulência, livre decolagem na numeral. Pezulu 55, aguarda um minutinho por gentileza. Confirma a rota, é o Pezulu 21? É o Pezulu 44. Ciente, pronto, cópia. Afirmativo. Fã 31 55, autorizado Salvador, Guarulhos. E é o Pezulu 44, após púlpito, após DCT, nível 340 autorizado, saída da EL, após da EL Leda, após Leda Voildes. Decola pista 1-0, curva à direita, aciona 5421, controle em 120, decimal 8. Livre decolagem 1-0. Iniciando na pista 10, aciona 6213. Inter November Alpha, decolou aos 38. Chama o controle, frequência 1208. Tomara controle na 1208, Inter November Alpha. Momento 3155. Salvo, Chanel 6314, Rio Volano, você escuta? Chanel 6314, táxi Alfa, reporta antes da Juliette, inicialmente portão 5, 6314. Gente, vai reportar antes da táxi Juliette, Chanel 6314. A sua declaração, mantenha para a gente prioritizar o curso do localizador nessa proa desse a 3.000 pés. Mantendo proa, descendo para 3.000, alimentado pelo curso localizador, sempre sai do Arnaldo da Web. Bem, corretor Axé, decola 1-7, curva à direita, aciona 0-1-5-1, controle em 1-2-0, decimal 8, proteja. Afirmativo, senhor, foi apresentado notificação para TGL em Veracruz, foi aos 1-5-1-8-1-5, Índia Novemeral. Gente, qual foi o transponder que a torre informou para o senhor acionar? 0171, vai acionar 0171 em dia novemberal. Sim. Bom, 396, estabilizando a torre. 396, complete LS, chame a torre. 1-8-6-12, é bom ponto. 386, obrigado. Boa tarde, controle, chame 6213, decolado da EL, Leda Bridge. 213, boa tarde, contato radar, só 360, saída da EL. Saída da EL, aguardo a possibilidade de guardar a EL ou Leda, por favor. Dael, autorizado. Dael, agradeço. O Webjet 729 já assuma navegação na proa de Duna, desça a 2.000 pés. Autorizado final do ILS X-Ray. Duna 2.000, desceando 509, X-Ray vai informar... Estabilizando. Em November Alpha agora, mantenha 1.000 pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Mantenha 1.000 pés, corredor Axé, reporte farol da barra, em November Alpha. Juliette, Oxenay, 6314. Juliette, portão número 5, 6314. Juliette, portão número 5, Oxenay, 6314.